661. Prossiga. Pode aí informar o pessoal do Infraero pra vir comandar o Finger, por favor? Ok, gente. Obrigado. 50. Direto estado 050-6210. 6210, tem condições de manter a high speed de sequenciamento? Afirmativa. Autorizado manter a high speed, reporte iniciando redução ao 6210. Reportará reduzindo 6210. 5626, calibrando agora para o 060 na prova de bomba. Quente. Apenas para dar um feedback, foi coordenado, ok, com a Infraero. Confirmando, o senhor já iniciou no 08? Ainda não, senhorita. Ninguém apareceu aqui para tirar o fingo pra gente. Ok, estou sim. Se por gentileza, então me reporte iniciando no 08? Reportará. Afirmativo, indo em novembro, falei, mantém cabeceira 17. E a sua autorizaria vai na prova de dona? Negativo, está autorizado pelo ano presente, seu número 3 de sequenciamento. É, pelo está autorizado? Pelo, pelo. Papa Eco Lima Oscar, pelo. Ok, a prova de pelo. O 5626, obrigado, senhorita. 924, Maciel, guarde cópia. Guardando cópia, 924. Então, o Ascópia, número 2. 12, reporte visual com o aeródromo. Google Controle. Ativo Lima, aquilo Zulu, na prova alta, fora descendo para 1500 pés, reportará. Voo no 600, chama Recife no 2685, alternando no 2545. Taxi então via Índia e Alfa e no ponto de espera chama Torre no 86, Gol no 394. Índia Alfa 186 no ponto de espera, Gol no 394. Vai iniciar no 08, Otan, 3661. Copiada. 525-800, o Gol no 600. ...6210, desce a 3 mil pés, o ajuste 1012. Está livre da restrição em TAP. Da presente está autorizado Duna. Direto Duna, 6210. Acertou o localizador, o Xané 6141. É o 141 da Ocean, completa o final, chama a torre no 8612. Completa, chama a torre 8612, até logo. Salvador, o índio no liberal está alinhado e pronto na cabeceira da 17. Afirmativo, mantém a cabeceira 17, o índio no liberal, só temos um tráfego na aproximação da 10. Manterá, guardará a autorização da 10. Torre Salvador, ano 394, pronto no ponto de espera 1-0. A linha decola de imediato sem parada, Gol no 394. A gente decola. Afirmativa, linha decola sem parada, o vento 140 com 13, Boeing, Cosmo Airbus da Oceanera Bianca, uma milha para o externo. Sim, no 394, a linha decola. 5451, Gol 1924. Copiado, correto, quando pronto, estamos em posicionamento no 01. Demarando 01924. É, como é que tanque está autorizado o voo local? Vai prosseguir o no afastamento inicial na radial 300 por 60 milhas, confirme? Ok, então o senhor prossegue, prefere decolar para o corredor a céu ou forte, confirme? Copiado. Então, voo local no 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor a céu. O controle Salvador opera em 199, decimal 35, aciona 5404 no transponder, corteje. A 210, está autorizado. 2000 pés, 1012, livre final LFXR, repasse estabilizado. E 2000 com 1012, repasse estabilizado, XR 6210. 5404. Aguardando autorização, 6141 da Oceania. Estimativa, atente a pássaros durante a aproximação. É 4.000, 35.000, 10 metros. Tan 3144, Fortaleza, nível 370. Copia? Copia. Autorizado. Fortaleza, nível 370, via Upazulu 19, decola pista 10, curva esquerda, Momo, transição frotia, saída, o controle opera 19, decimal 35, aciona 5475 no transponder, coteje. 370, conforme rota, Upazulu 19, decola 10, Momo, frotia 935, 5475, 5475, chamará para o estacionamento, posição 3144. Informa o gate. Confia. Confirma o gate. Tá na posição 10, ó. Copiado. Para o táxi, o TAN 3661132 no POB. 2 horas e 5 de autonomia alterna Aracaju. Só não copiei o POB, TAN 3661. 132. Sim, no 32, táxi a via. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, Sama Torre, 198, decimal, 6. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 18,6, TAN 3661, boa tarde. Aproximação, está autorizado o sinal LFX aí, reporte estabilizado. Reporte área estabilizada, 6210. O 35626 pode manter a velocidade, senhora? Autorizado, 5626, desce agora para 3.000 pés, o ajuste 6012. 0 no 2, até 3.000, mantendo a velocidade, 240 nós. Vindo ao Alcocampo, Lima Aquilo Zulu. Lima Aquilo Zulu, chama a torre 186 Dúzia. 186 Zulu. 2. 6141 da Oceanera, 06 Dúzia, seu solo, direita, Olivrar 121, decimal 9. Alivrar 121, decimal 9, Xanera 6141, boa. Ué, como é que tem na escuta? Faça um check no equipamento rádio, por gentileza, intensidade muito baixa. A clareza 5, porém intensidade um pouco baixa. Põe o papatango ali naquele zolão. Lima Kilo Zulu, prossegue final no 7, altímetro no 0, no 2, para cheque o vento 130 com 11, reporte por gentileza, curta final, pista 17. Quem é Lima Kilo Zulu? Em caso de falha de comunicação, Zulu, na curta final, terceira milha, efetua um 360 pela esquerda, a fim de evitar pulo simultâneo com o Oceanair, na longa final da 1-0. Quem é Lima Kilo Zulu? O Índia November Alpha decolado aos 07, tem condições de curvar agora à esquerda para o cruzamento do campo? A confirma, vai curva de imediato o Índio Novembro Alfa. Autorizado o cruzamento do campo, mantenha após o cruzamento inicialmente pro a norte, afastando-se, se tiver como dar presente já pro a área de treinamento, agradece. Ok, então tá aprovando já aqui o corredor forte para as buraquinhas, subindo para 1 mil pés, o Índio Novembro Alfa, grato. Oi Salvador, TAN 3661, ponto de espera pronto. Afirmativo, mantenha o ponto de espera TAN 3661, TAN 3661. Mantém, 3661. Tem condições de iniciar a descida no presente? Já iniciou a descida, sim, se pode. O 595 descida em high speed para nível 050. High speed para 050, 35595. Já desceu. O Jornal 6141 vai ingressar via Juliette até o 05. Livre ingresso da presente via Juliette, portal 05, Jornal 6141. 6 desce a 2 mil pés, ajuste 1012, autorizado sinal LSXT e reporte estabilizado. Redução a critério para aproximação. Pode voar duro, senhor? Cruzou. 6162-10 da Oxené, confirmando já embaixo travada? Ainda não, senhor. Reporte quando baixar de travada, informa o Charlie 402, setor norte, 5 milhas da cabeceira, 5 milhas do campo, não vai interferir na sua aproximação, 6252, reporte quando baixar de travada. Ciente do tráfego, está baixando agora 6210. Índio Novembro Alfa, cruzou o campo, mantenha, reporte na vertical do buraquinho, Índio Novembro Alfa. Reportará buraquinho, Índio Novembro Alfa. 6210 da Oxené, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1,40 graus com 0 nós. Autorizado pouso na 1-0, 62, 1-0. 1-0-1, gol 1924. Gente, aguardando, 924. Eu vou falar. Reporta na curta final 197. Vai botar. Índio Novembro Alfa da presente, transfere e controle 109.35, bom voo. 109.35, grato pelo retorno, Novembro Alfa. Eu tô com um plano de instrumento para Recife. Sim, nós temos o plano vencido. O plano foi para 16h20. Foi realizado alguma DLA? Alternativo, foi feito DLA para 17. Gente, vou ficar um minutinho no sistema e já retorno, pastor 32. Ok, a apresentação por favor. Na 20ª milha, vai ficar na escuta, Índio Novembro Alfa. Cópia. E só, você tem autorização para acionar por conta aqui? Por conta. Relacionado. Estando no localizador, vai dar só grade, tem um capa vista. 626 completa, final chama torre 9862. Torre 1862, obrigado, bom trabalho, senhorita. Realmente. Com o Charlie 402, o Lima que usou na final da 17. Após a passagem do Charlie 402, a Lima tem cabeceira no 7, Eco Mike Tango. Tem 3661, assim que autorizado, agiliza manobras para decolagem imediata. Permitido, senhor. Ali mantém cabeceira 1-0, agilizando manobra, TAN 3661, né? 3661, agilizando a linha, mantém 1-0. Agora sim, perfeito. Torre Salvador, boa tarde, o 5626. 5626, boa tarde. Altímetro no 012, para cheque o vento 1-60 graus com 0 nós. Continua a aproximação, repórter baixada travada, aguardando pista livre. Continua na aproximação, tem o campo à vista, o trem baixado e travado. Ainda está, ainda vai passar sim, ok? Gente, aguardando apenas um Alfa 320, está tomando posição para decolar 1-0. Ah, gente. 6210 da Oceanair, seu solo foi aos 11, livre à direita, chama o solo em 121.9, bem-vindo. 219, grato 6210. India Alpha 1186 com 1333. Volta 35489 para o posto de acionamento, está na 4. No passo 3 está autorizado, trip some táxi. Chamada para táxi. Confirmando, foi o tanque nos chamou, estou recebendo muito baixo, ok? Muito baixa a transmissão. Segue equipamento e chame novamente 3144. 3144, para o táxi, com 4 horas e 36, João Pessoa, alternativa e 93 agora. Copiado, táxi via Fácil, Índia e Alfa, e no ponto de espera chama torno no 86, então 3144. 86, no ponto de espera, Solo 6210, através da Eco. Copiado, prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Solo 6210, através da Eco. Copiado, 6210, vai prosseguir via Alfa e reportar antes da Juliette, para prosseguir até o 07. Alfa antes da Juliette, 6210. Colador, passando 32, acionado para cópia e ação. O pastor 32, é o solo? Prossiga. Copiou conforme Recife? Negativo. Vamos lá, Recife autorizado 090 via Golf 677. Decola 10, curva esquerda, saída Conde. O controle opera em 119.35, aciona 0271 no transponder, coteje. Pastor, está autorizado com pantão no Golf 677, saída Conde. Vai acionar 0271 no transponder. No pátio militar já acionado, para táxi, irá chamar a torre agora, 118 decimal 6, pastor 32. Quem chama a torre, 186 para o táxi? Alô, papatão, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, Lima Kilo Zulu, mantenha a posição na Lima, aguardando prosseguir. Oi, Salvador, uma boa tarde, é o pastor 32. Pastor 32, pronto para o táxi? Afirma aqui. Até o hotel autorizado, o altímetro no 012. Reporte por gentileza na Taxi Hotel. Até o hotel vai. Pastor 32. Hotel livre acionamento. Chama na Taxi 902. Da TR da Trip, que é completo o pouso agora no 0. Quando pronto, o vento 130 com 10. Tem livre decolagem de pista no 7. É com Mike Tower. Salvador. Ok, o 924, mantenha a posição um segundo só, ok? Deixa eu taxiar o trip e após o trip o senhor já tem autorizado o posicionamento no 01. Gente, já mantém a posição, após o trip autorizado, o 924. Trip, está autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa e no ponto de espera chamará a torre no 86. Autorizado o táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ar, chamar a torre 186. Me confirme apenas o POB, trip. 53, senhor. O Lima Kilo Zulu está autorizado para seguir até através do 08. Entre, né, até o 08. 121, décimo 9. Direita 219, 5626. É com Mike Tango, aos 16 da cola de Salvador, prossegue no corredor Axé a 1000 pés, chama o controle em 1 no 9, 35, bom voo, até a volta. 935, obrigado. Ah, no ponto de pé da hotel, pastor 32, pronto. Afirmativo, mantém o ponto de espera na Taxi Hotel, pastor 32. Mais um ponto de espera do hotel, pastor 32. Mike Tango? Eco Mike Tango, 1000 pés, corredor Axé, é Porto Farol da Barra. Confirme a área para aero levantamento. Afirmativo, minha faixada radial 300, 2500 pés, 20 km. 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5626. É o primeiro dígito? 60 milhas. Gente, radial 300, 60 milhas de Salvador. A qual altitude o senhor vai manter? 2.500. 2.500? 025, 2.500. Gente, é com o Mike Tango, está autorizado o corredor Axé. após aguarde autorização para interceptar a radial 300, Salvador. Confirme quanto tempo de sobrevoo na área? Três horas aproximadamente. Quente. Pastor 32 tem autorizado cruzamento, pista 10, atentando ao ATR da Trip que vai ingressar no pátio 3 via Juliette. Dando passagem ao tráfego, cruza a pista, ingressa via Alfa, mantém a posição ANSA Taxiway Juliette e chama o solo em 121.9, o Pastor 32. Ele vai cruzar, manter a Alfa e chama solo 1219, Pastor 32. Uno 333, decolado de Salvador aos 18, chama o controle em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, 1-3-3-3. Pastor 32. Pastor 32, taxia via Alfa e aguarda antes da Juliette. Ok, taxia via Alfa, aguarda antes da Juliette, Pastor 32. 60, após 2000 pés, autorizado para o Adileda. Após 2000, direto Leda, subindo ao 360, com o 333. Autorizado. 2012, LSXV reportará 5595. Gente, aguarde para transferência de comunicações. Aguardando. Já matei a 1-0. Alô, o Pastor 32 está na Alfa antes da Juliette. Sim. Antes da Juliette, aguardando o Pastor 32. Sim, mantém a posição, aguardando. Está aguardando o Pastor 32. Para o táxi, chegou 1934, 159 a bordo, 2 horas e 17, Salvador. Taxia via Índia Alfa e no ponto de espera acima, torno no 86, ajustado no 012, gol no 924. Ok, Índia Alfa no ponto de espera 186, 012, ligado 924. Pastor 32, prossegue o seu táxi via Pátio, Índia e Alfa e no ponto de espera acima, a torre em 198, decimal 6. Segue via Pátio, Índia e Alfa, vai chamar a torre 18.6 no ponto de espera. Tem livre decolagem 10. Ponte, vai iniciando o 548-93. 27. Quantos pés ajuste meio 12? 1.500 pés na numeral. De Pátio 4, Cairu, está autorizado 1.000 pés, decola 17. Curva direita, corredor a céu. Controle de Salvador opera em 199, decimal 35. Aciona 0161 no transponder Cortese. Gente, a Comec Tango da presente está autorizado a interceptar a radial 300, aguardando para a subida. Aguarda para a subida, Comec Tango. Tor Mike, Quebec. Afirmativo. Torre está ciente, mantém o ponto de espera por gentileza. Pastor 32. Mantém o ponto de espera, Pastor 32. 5489 da Trip, decolado de Salvador aos 21. Chama agora o controle em 1-9-35, bom voo. 935, 5489. Obrigado. Torre Salvador, boa, trip 5595, final LS, baixar e travado. Afirmativo 5595, muito boa tarde, o altímetro 1012, já embaixo travado, confirmado. Afirma, baixou e travou, 5595. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 130 graus com 13 nós, trip 5595. Sente, livre pouso no 0555. Salvador, trip 5489, decolou, tá na Gol e Val. Gente, o trip 5489 está sob contato radar, sobe ao 200, sai da Gol e Val, fita. Subindo para o 200, Gol e Val, trip 5489. O Gol no 333 sobe restrito a 180. 180, mas já está mantendo 2.500 por minuto. Gente, somente para informação, tem tráfego, posição de 1 hora, 75 milhas, num rumo oposto, livrando o 230 para o 190, um Airbus 319 da companhia. Sente, voo no 333. Airbus 319 da TAM. Sente, no 333. No meio é livre da restrição, então pedece a 3 mil pés do Juxo Mi 12. 3 mil pés com Mi 12, 4 anos na meia. Tango, prossiga. Presente autorizado. Sobre... Está na vertical de Taparica, sobe a 2.500, o Eco Mike Tango, ajuste 1.012. Informação Quebec, boa tarde. 3154, aciona a identificação, a chegada é a Mari. Chegada é a Mari, está 3154, centro vestígio 190, pode descer para 150? 3154, somente para informação, tem aeronave, posição de 1 hora, 57 milhas, efetuando desvio agora na Pro Nordeste, passando nível de voo no 60 para o 360. Está autorizado descida para o 050, então 3154. Razão de descida? Descida para o 050, entendeu? Razão de descida 1.700, 3154. Gente. Obrigado, bom trabalho, boa segunda. 4, a Lima tem cabeceira no 0. Ali mantendo 0, 924. Do 4196, desce para 2000, livre sinal LSXA, reporte estabilizado. Descendo para 2000, sinal estabilizado. Trip 5595 no solo de Salvador aos 25, direita, 121 no décimo 9. 1219, ciente, trip 5595, boa. Solo Salvador, muito boa tarde, trip 5595. 40 graus com 129. Tipo de colagem 110, gol 924. Chamar ele alto 201, chama 3661. três, chama Recife, 1251, alternando 1-3-3, decimal 2-5. 251, 1-3-3, 2-5, 1-3-3-3. 3-1-4-4, chama Recife, 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 3-1-44, Recife, 2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, bom trabalho, boa tarde. Realmente. Obrigado. Mantém cabeceira 1-0. Ali mantém a partida 3-2.